comigo dá defeito. Quero ver ficar parado com um shot desse jeito. Eu fiz um shot pra ninguém botar defeito. Quero ver ficar parado com um shot desse jeito. Eu fiz um shot pra ninguém botar defeito. Quero ver ficar parado com um shot desse jeito. Eu fiz um shot pra ninguém botar defeito. Quero ver ficar parado com um shot desse jeito. Eita shot, gostoso de dançar. Haja perna pra poder aguentar. Eita shot, gostoso de dançar. Haja perna pra poder aguentar. Gostoso de dançar. Haja perna pra poder aguentar. Eita shot, gostoso de dançar.